que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas. Tudo que você queria ser. Você, você, você sonhava. Reparei você dormindo, vi seus lábios sujos de batom e um leve sorriso. Olhando pro seu corpo, vi a magia de Deus e logo agradeci essa escultura linda que me concebeu. É bom poder te amar e ter você por aqui. Adoro suas brincadeiras que vem pra me distrair. Depois de um dia cansativo, ter você por perto. Se estiver cansado, arrumo forças, confesso. Pra poder te ver, te beijar e te tocar. Eu atravesso o oceano e vou pra qualquer lugar. Nossas vidas são diferentes, as metas são iguais. E às vezes causa um desconforto em nossos planos eficaz. Não tenho emprego fixo como você queria. Canto pela noite e volto tarde só com mixaria. Mas penso no futuro junto com você. Pra me fortalecer eu tô gravando meu CD. Quem sabe a nossa trilha se espalhe pelos falantes. Me ajude financeiramente pra seguir adiante. Enquanto você sonhava eu olhava e dizia. Contemplava sua imagem e olha o que eu vi. Você, você. Na cama e eu sentado olhando, ficava imaginando o que cê tava sonhando. Quem sabe nas conquistas pessoais lá do seu trabalho, que merecidamente cê vem subindo de cargo, ou no planejamento de comprar a nossa casa, de ajuntar dinheiro e financiar pela caixa. Que sejam leves seus sonhos, que a felicidade e a alegria venham de encontro. E se possível for, eu quero estar entre eles, escrevendo dizeres, fazendo você pensar. Só quero estar com você. Esse seu jeito meigo dormindo me fez perceber quanto importante é você estar na minha vida. O que é difícil se torna mais fácil, levanta autoestima. Depende de nós agora, de levar a sério e de prosseguir essa história. Mas se você não quiser, tudo bem, vou entender. O tempo passa, quem sabe a gente volta a se ver. Dorme aí, fica tranquila, é bom te admirar. O tempo esquece de passar enquanto te vejo sonhar. Você, você. I'm not afraid to die.